Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. Tô cantando essa toada para o povo acreditar. Tô cantando essa toada para o povo acreditar. Na arte de cantar boi, e Moreninho de Cardoso sabe cantar. Na arte de cantar boi, e Moreninho de Cardoso sabe cantar. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. Jornais anunciaram notícia no mundo inteiro. Os jornais anunciaram notícia no mundo inteiro. Para um grande ditador em Moreninha ele ser prisioneiro. Para um grande ditador, em Moreninho, ele ser prisioneiro. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas em Moreninho prenderam Saddam Hussein. As forças americanas em Moreninho prenderam Saddam Hussein. Canto boi para os alunos, professora e professor. Canto boi para os alunos, professora e professor. Na arte de cantar boi, ei Moreninha, eu sou um compositor. Na arte de cantar boi, ei Moreninha, eu sou um compositor. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. Quando eu canto essa toada para o povo escutar. Quando eu canto essa toada para o povo escutar. É para acreditar em Moreninha que eu se bota boi brincar. É para acreditar em Moreninha que eu vim com meu boi bumbar. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. As americanas em Moreninha prenderam Saddam Hussein. Quando eu chego a morrer, a semente leva fim. Quando eu chego a morrer, a semente leva fim. Porém não dará outro em Moreninha repentista igual a mim. Porém não dará outro em Moreninha repentista igual a mim.